Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui com mais um podcast. Hoje é dia 11 de dezembro de 2018. São 15 horas e 3 minutos. E agora é uma tarde um tanto quente, prenunciando uma chuva que eu espero não seja uma borrasca como da última vez. Eu estou aqui com uma proposta diferente hoje. Eu não quero comentar assuntos de política nem assuntos locais. Eu recebi uma provocação e, interessantemente, eu estava pensando no que se consistia os acontecimentos próximos a nós aqui, como os que aconteceram agora na Venezuela, onde chegaram vários aviões russos de combate. Segundo eles, para exercícios militares. A Venezuela, nós sabemos, ela tem uma relação bem próxima com a Rússia, com o Irã e obviamente, com Cuba. Não são necessariamente as melhores companhias, mas são as companhias, é o pessoal que ainda dá suporte para aquele proto-ditador, aquele ditadorzinho, o Maduro. Então, esse podcast vai ser um podcast sobre política internacional e até mesmo geopolítica. Desculpem a pretensão. Então, a Rússia manda aviões para a Venezuela. São dois bombardeiros Tupolev Tu-160, um Antonov AN-124 e um Ilyush de transporte de passageiros para manobras militares conjuntas. A Venezuela tem a maior frota de caças modernos da América Latina e eles compraram armamento de combate russos eles vêm comprando armamento de combate russo desde o segundo governo Chávez. Trata-se, a meu ver, então, de, neste caso específico, dessas chamadas manobras conjuntas, isso é na verdade, uma manobra diversionista. Os objetivos russos estão, na verdade, na Europa. E esses objetivos, eles começaram com a tomada da Crimeia, e que agora parece se estender para toda a Ucrânia, né? Toda a Ucrânia, e eu acredito que depois virão o leste europeu e a própria União Europeia. A União Europeia tem um papel bem similar, guardadas as devidas proporções, que é aquele desempenhado pelo Brasil para os países do Foro de São Paulo, ou seja, a União Europeia seria a grande entidade financiadora da Federação Russa. E até de forma a poder permitir a recriação de uma nova União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Sem, contudo, cometer os mesmos erros daquela união que se iniciou com a Revolução de 1917 e que durou até 1988, quando ocorreu a queda do Muro de Berlim, né? A money, grana, dinheiro. Este foi o erro capital. Os russos se tiveram muito a questão ideológica, a questão marxista, né? Ao marxismo como ideologia, e se esqueceram que ideologia não enche barriga de ninguém, ideologia não paga por tecnologia, não paga exércitos, não pagam os exércitos, e também a ideologia não é suficiente para manter um povo coeso, né? O que mantém isso é dinheiro, é preciso de dinheiro. Vejam, por exemplo, o caso da China. A China comunista é comunista e capitalista? Não. A China é fascista. Desde Mussolini e Hitler já se sabia que não existe tal coisa como economia socialista. São coisas antagônicas, isto é, não podem coexistir. A solução é deixar a economia com os capitalistas, com os industriais, com, né, todo o pessoal que os operadores da economia, o comércio, a indústria, isso tem que ficar na mão de gente que sabe, que entende disso. E controlar essas pessoas através do Estado. Então, esta é que é a descrição de fascismo. Fascismo é o controle das atividades econômicas pelo Estado. Como já falava lá o Mussolini, né? Tudo pelo Estado, nada fora do Estado. Ludwig von Mises, que é um economista da chamada escola austríaca, ele aí pelos anos 20 já havia vaticinado que comunismo não prosperaria economicamente. E de fato ele ruiu per se nos anos 80. Ruiu economicamente, mas não ideologicamente. Ideologicamente o comunismo persiste. Nos anos 70, ainda sob gestão de Mao Zedong, a China fechou um acordo com o governo Nixon dos Estados Unidos, conduzido pelo secretário de Estado Henry Kissinger. A China, que morria de fome e onde todo mundo se trajava com a mesma roupinha, aquele jaleco cinza, tudo a mesma cor, tudo o mesmo corte, só variava no tamanho como forma de economizar, né? Economizar pano, dinheiro e mão de obra. Eles então diminuem custos, na verdade, né? Para vestir a população, não, vamos ter que vestir só um modelito para todo mundo e vai ser este aqui. Chegaram àquela conclusão e todo mundo usou aquilo. E passado pouco mais de 40 anos, é a segunda economia mundial. Não foi com o comunismo, gente. Foi por conta desta visita de Henry Kissinger, que aconteceu em 1972. Começou ali, e de lá para cá, a China entendeu que o negócio era o seguinte: venham para cá, tragam dinheiro, montem as suas fábricas, nós temos mão de obra boa e barata, não sei se é boa não, mas barata é. E vocês vão ganhar muito dinheiro e nós vamos ganhar muito controle. E assim que a China chegou onde chegou hoje. A Rússia está querendo a mesma oportunidade sobre o guarda-chuva da União Europeia. A Rússia não vai poder se socorrer com os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos jamais estenderão essa mão para a Rússia. O americano tem verdadeira ojeriza do russo, gente. Vocês não têm ideia. Mas a União Europeia também tem dinheiro e é dependente do gás natural russo. E, em grande parte, é dependente graças à Frau Merkel, né? A chanceler da Alemanha, que tem aberto as portas para a Rússia. É, sobre outros pretextos, né? Mas não se pode esquecer que ela é uma antiga comunista da hoje extinta Alemanha Oriental. O que Putin não contava é com a eleição e o sucesso do governo Trump. Isso não estava nos planos dele. Então toda a estratégia do eurasianismo, cujo guru é o guru Alexander Dugin, que recentemente debateu longamente com o Olavo de Carvalho, vocês já devem ter ouvido falar disso aí, e o resultado desse debate foi posteriormente publicado em livro. Vocês podem encontrar isso, inclusive, em português. Eu acho que eu já ouvi a venda na Amazon, e vocês acham, inclusive, ele em formato eletrônico gratuitamente na internet. O título é Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Esse debate ocorrido virtualmente pela internet, ele praticamente tomou quase todo o ano de 2011. Ele começou aí, eu acho que em fevereiro de 2011 e foi até setembro. Bom, eu quero... Volto à Venezuela, então, onde pousaram os aviões russos. Eles, os venezuelanos, compraram de Putin 24 caças Sukhoi 30, 100 mil fuzis AK-47 e até a licença para a sua produção desses AK-47 em território venezuelano. Eles têm intenção até de montar uma fábrica lá de AK-47. Também acertaram a aquisição de 53 helicópteros Mi-24 de combate, além de mísseis Top Mi. Isso é coisa assim que vem desde o segundo governo Chávez e continua até hoje. Para uso imediato, eles já dispõem de 5 mil mísseis terra-ar SA-24 Manpads, que são operados manualmente como se fosse uma bazuca. Eles são muito eficazes contra helicópteros e aeronaves em baixa altitude e velocidade. Os bolivarianos dizem que são para dissimular os imperialistas, mas na verdade eles se destinam a desestimular colombianos e brasileiros, porque é o que pode, na verdade, representar uma ameaça para a Venezuela. São principalmente os colombianos que sofrem, porque a Venezuela dá guarita ao pessoal das Farc, né, até hoje. Então, resumindo, a Venezuela tem algum armamento, mas não dispõe de tropas treinadas. Quem viu aqueles muitos soldados que estavam perfilados diante do Maduro numa cerimônia deles lá, e que houve uma explosão, uns dizem que foi um drone, outros dizem que foi um botijão de gás, e o exército ali todo perfilado de frente do Maduro se escafedeu numa correria completamente desordenada e tal coisa. Quer dizer, como é que você espera? Isso não é uma tropa treinada, isso não é comportamento de um militar, né? Um militar. Então, esse tipo não representa nenhum perigo. Mas está aí o amigo Putin, que eu gosto de chamar de Putin, está aí o Putin querendo oferecer algum treinamento para esse pessoal. Não sei se isso vai prosperar, até porque a Venezuela não tem como pagar isso. A não ser que o Putin queira fazer alguma manobra diversionista, que é o que eu acho que ele está querendo fazer. E o interessante é o seguinte: por que ele estaria fazendo isso, né? Então, assim, ó, exercícios conjuntos com os russos, e por que não te dizer também com os cubanos, tem a sua importância. Eles vão retirar de imediato a atenção sobre a Ucrânia e para as provocações como o recente bloqueio do Estreito de Kerch no Mar Negro, bloqueando o acesso da Ucrânia aos seus portos a leste, e o trânsito pelo Estreito, agora controlado por Moscou. Na minha opinião, o mundo se encaminha para uma divisão assim tripartite, como aquela preconizada por George Orwell no seu livro 1984. Embora eu não acredite que essa divisão se dará como na distopia orwelliana, o mundo deve mesmo se aglutinar em três partes. Uma em torno dos Estados Unidos da América, outra com a Rússia, a Eurásia, né? E a terceira com a China, a Leste-Ásia. Esses nomes aí que eu estou falando são do 1984, viu, gente? Existe um porém, não previsto por Orwell, mas que é bastante relevante, que é o mundo islâmico, ou simplesmente o Islã. Na distopia de Orwell, África e Oriente Médio não eram apresentados como área, eram apresentados como áreas de disputa pelos três blocos. Quer dizer, os três blocos dominantes viviam em guerra entre si, disputando a África. E África e o Oriente Médio ali, que eram áreas em disputa. A se julgar pelo que promove a ONU como se processam as migrações mundiais, a Europa é que pode se tornar esta área de disputa, e não apenas a África, tá? No fim, eu não acredito que nós estejamos assim no limiar de uma guerra mundial, de uma grande crise mundial. E quando eu falo crise mundial aí, é de ordem bélica, porque ela destruiria completamente os objetivos de uma guerra que é vencer. Quer dizer, uma guerra onde não haverá vencedores é impensável. Ela não pode acontecer. Então nós vamos nos ficar aí, nos limitar a escaramuças aqui ou ali, tá? Como está acontecendo agora, mas isto, no longo prazo, as potências vão formar os três blocos, que é o que eu acredito. Então, o objetivo de uma guerra é vencer e obter poderio econômico, que é o que sustenta, na verdade, uma potência, né? Não há mais espaço para guerras ideológicas, aquelas onde as pessoas vão para o front morrer, entendeu? Por uma ideologia, por uma crença, né? Isso como aconteceu na Revolução Russa de 17, e isso não vai voltar a acontecer. Como não haverá uma outra Cuba, e também como é provado, né, pela Venezuela, né? O fracasso venezuelano é a melhor antítese para as aventuras desse tipo. Pois é, pessoal, eu vou parando por aqui. Eu estou aguardando um pessoal aqui em casa que venha aqui entregar uma encomenda, e eu tenho que me preparar para recebê-los. Então, vocês hoje foram brindados com o meu mais curto podcast, eu acho que jamais gravado, entendeu? E eu espero que isto tenha sido proveitoso para vocês. E, por favor, se vocês gostaram, vocês deem um like. Assinem o canal, né? Compartilhem o podcast, que isso me ajuda muito. E nós nos veremos em breve com mais um podcast desse aqui que vos fala e que se despede. Até a próxima.